Energia, o filho de Zezo. Já fazia um tempo que não parecia, já fazia um tempo que não procurava, já fazia um tempo que você não tinha motivo pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase recusável, passada a noite num hotel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto, você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido, jurei que te amava do pé do ouvido, sabendo que você estava ali pra me usar. E não me ama, depois das 12 horas você some e salva o meu contato com outro nome, acima de suspeita pra ninguém desconfiar. Gian, o filho de Zezo. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto, no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me dei um beijo, eu senti o mesmo gosto, quem tocou nos pés do céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, rádio bem baixinho no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido, jurei que te amava do pé do ouvido, sabendo que você estava ali pra me usar. E não me ama, depois das 12 horas você some e salva o meu contato com outro nome, acima de suspeita pra ninguém desconfiar. E não me ama, depois das 12 horas você some e salva o meu contato com outro nome, acima de suspeita pra ninguém desconfiar. E não me ama, depois das 12 horas você some e salva o meu contato com outro nome, sabendo que você estava ali pra me usar. Contrate 0 operadora 71 99947 8019.